bigode branco. Encontrar com o seu amado, que o Senhor preparou para viver sempre ao seu lado. Sejam felizes na abundância ou na dor, a cada dia que passa, aumente mais esse amor. Duas alianças de ouro representam uma união, abençoadas pelo Senhor, serão colocadas em suas mãos. Que os dois sejam felizes dia que passa, aumente mais esse amor. Servirão um só Senhor, num só caminho andarão.